Projeto X Podcast. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós vamos falar daquele momento em que a gente percebe em que as coisas na nossa casa, elas não surgem magicamente. Não é a fada, né, que limpa a nossa casa. As contas não param de vir, né? Então... Não, estão sempre vindo. E as louças não se lavam magicamente sozinhas, né? Roupas, gente, vocês já tiveram um momento que vocês tiveram que comprar roupas porque não tinham mais? Enfim, de qualquer forma, eu sou Fernanda Fofonca e o pior inimigo de quem mora sozinho se chama pó. Você não consegue vencê-lo, nunca. É por isso que eu comecei a pagar alguém pra fazer isso por mim, porque eu não aguentava mais, velho. Nossa, é um inferno. Bom, aqui é o cabeça e faz muito tempo que eu não vejo a minha cama arrumada. Também. Olha só. Bom, aqui é o Sage e pra se morar sozinho em Berlim, aprenda uma frase mágica. Spread in the English. Oh. Você fala inglês? Cara, me ajuda. Você cara, fala inglês. Essa frase me salvou tantas vezes. E hoje temos um convidado super especial que morou em vários lugares também diferentes. É. Aqui é o Kuroki e eu tô com muita saudade de morar em casa, velho. Agora que eu tô aqui nesses dias, tá sendo perfeito, velho. Vai ser perfeito pelos próximos 5 dias. Depois começa o inferno. Bom, gente, eu acho que aqui chega aquela fase da vida, pra alguns mais cedo, pra outros mais tarde, em que você tem que sair do ninho, né? Você tem que abrir as asas e conquistar seu próprio espaço. O problema de conquistar o próprio espaço é que ele não funciona sozinho, ele depende de você. Isso às vezes é meio problemático, assim, aquela louça na pia, a cama bagunçada. Se a cama fosse o maior problema, ia ser lindo. Eu cheguei à seguinte conclusão: se eu vou dormir à noite, pra que eu tenho que arrumar quando eu saio de casa de manhã atrasada pro trabalho? Exato. Não vou perder tempo com isso. Esse é o problema, eu achava isso também. Mas aí eu descobri que quando as visitas vão na sua casa e sua casa tá uma zona, as roupas de ontem estão em cima do, sei lá, ou da cama ou por cima de algum canto da sua casa. Em cima do prato da janta. Pronto, de ontem. Exatamente. É nesse nível, quando as pessoas vão na sua casa e tá tudo desarrumado, as pessoas olham assim meio que com um olhar, nossa, como essa pessoa desorganiza. Nossa, ele é muito nojento. Olha aquilo dali, a cueca dele, maluco. Mas aí é que tá, primeiro, o quarto trancado. Depois, dependendo do nível de visita, tipo, agora a gente já tá perdendo cada vez mais a vergonha. Quando veio o pessoal, foda-se. A gente já tá ajudando a montar móvel. Eu montei várias cadeiras, e uma estante. Mas quando veio aquela, tipo, família, né? Principalmente família do Pana, né? Que a minha família não vem muito pra cá. Mas a gente tem que dar aquela tapeada, assim, né? Tira o pó, varre. Não pode, nessa situação, visita surpresa nunca. A visita tem que avisar nunca. Com 5 dias de antecedência. Pra você se programar. Existe um problema também, que assim, o apartamento onde a senhorita Fernanda e o senhor Diego residem, existem alguns cômodos que você pode fechar a porta. O meu apartamento, ele é um cômodo. Então, olha, se eu aí, fechar o meu a porta, eu fechei o apartamento, entendeu? High five, cabeça. Você tá na mesma situação que eu. Se tu deixar, tipo, a louça pra lavar e ficar fedendo lá fora, vai feder tudo, maluco. O único cômodo que tu fecha é o banheiro, né? Exatamente. Então, tipo, não dá pra fazer... Esquecer de levar o lixo lá pra fora? Nunca mais. Meu Deus do céu. Ou não tem coisa pior do que deixar o lixo pra levar, maluco. Então, isso tem um ponto interessante que é o seguinte, eu já fiz isso claramente, esqueci de levar o lixo e ele já tava num nível que não era socialmente aceitável, né? Então, caramba. O que eu fiz? Pô, porque aqui tem um problema, como eu moro em cômodos, né, o meu prédio é cômodos, cada andar tem 6 apartamentos. Então, se você deixa ele em qualquer lugar, as pessoas meio que já sabem de quem é aquele lixo, entendeu? Olha aí, olha. Dependendo de onde você deixar, o vizinho vai chegar e vai te julgar. Então o que eu faço? Eu espero ficar bem tarde e levo no andar de baixo. Deixo na frente de uma porta. Não é meu. Mas, mais. Porra, entendeu? Puto, cara. Meu Deus do céu, filho da você puta. Não tem vergonha disso. Eu, advogado, filho da mãe, viu? Caramba. Eu já morei num kitnet por um ano. Eu e meu irmão, é pior ainda. Pior do que morar sozinho é dividir kitnet. Não. É dividir a kitnet com o irmão, né? Que é alguém que você quer se desprender o mais rápido possível. Ah, eu morei 2 anos com meu irmão, não foi ruim. Eu e meu irmão, a gente se dava bem. A gente se dá bem, aliás. Saudades, irmão. Mas, tipo, kitnet, gente. A única vantagem é que é prático de limpar, né? Só um cômodo ali, passa o pano, limpa, tira o pó. Sim, só que um cômodo tá sujo, todos estão sujos. Exato, velho. Nossa, qualquer merda, velho, que você deixar sujo lá, já era, maluco. Fica... Nossa, velho. Ai, como eu odeio. Por que que eu tenho que voltar pra casa mesmo? Por que eu tenho que ir de vez, cara? Eu, por exemplo, eu tenho um quarto aqui que é um quarto desocupado. Esse quarto eu devo limpar de 6 em 6 meses, mais ou menos. Porque eu nunca entro nele, então o que eu não vejo não me incomoda. Quem entra lá normalmente é o bug pra dormir e só. Coisa. Então, tipo, é isso que é ruim. Tu não tá vendo, tu não convive com aquele ambiente, tu ignora. Exato. Tá, foda-se, não me faz falta. Você beija, ele pode estar com pó. Não, como você falou, vai vir a visita, você dá aquele tapa no banheiro, na sala, né? E aí já tá 80%. No máximo a cozinha. É, então. No máximo a cozinha aqui, porque dependendo, tem umas pessoas que gostam de entrar na cozinha. I light the fire. You place the flowers in the vase. That you bought today. Vamos então listar quais são os contras, as piores coisas que se tem de morar sozinho. Porque tem muita coisa. Se você está pensando em sair da casa do papai e da mamãe, pense bem e escute o que a gente vai falar agora, antes de tomar sua decisão. Você tem que fazer aí uma balança com tudo que a gente vai mostrar pra você. Às vezes, é melhor continuar em casa. Assim, ó, pensa primeiro que boa parte do que tu vai ganhar vai ir para o teu apartamento, sendo se tu mora de aluguel, é pagar o aluguel, se tu tem conta de luz, conta de água, internet, gás, que nem eu tenho, fazer mercado todo mês. Eu acho que o mercado é o pior, porque assim, a conta de luz e de gás é algo que você consegue, em necessidades extremas, controlar. Você vive a vela, sua luz vai baixar. É verdade, entendeu? Agora, o mercado, cara, não tem, você não consegue fugir, entendeu? Porque você tem que se alimentar de alguma forma. Ou você morre cedo, que é a opção que eu tô fazendo, e só tô comendo coisas prontas de micro-ondas, pra eu não ter que cozinhar, já que meus dotes culinários são negativos. Caramba. Eu me estipulei que viver até os 28, 30 é uma boa faixa etária, eu acho que tá ok, né? Dá pra completar algumas coisas. Ou você, também além de tudo, vai ter que fazer compras, cozinhar e limpar a sujeira depois da cozinha. E sabe o que é pior? Não importa o quão cuidadoso você tente ser na hora de cozinhar, você sempre vai sujar, sempre. Eu vou dar um exemplo, mas vocês terem uma ideia, a gente não tá brincando. Você vai fazer gelo, você caga a cozinha, porque vai pingar água, aí você vai pisar com o tênis, vai estar sujo, vai fazer pegada, entendeu? Vai ficar aquela coisa meio gosmento no chão. Cara, fazer gelo é difícil quando você mora sozinho. Você tem que pensar bem pra essas coisas. Porque assim, às vezes você pensa, ah, deixa, vai deixando. A hora que você vai deixando, você tá naquela floresta do Star Wars 4, que o Yoda mora, cheio de musgo e raízes entrando pela janela, entendeu? Névoa. Alguém aqui já teve criação de fungo? Eu já tive. Eu evito isso. Às vezes, tipo, tu vai lá, tá aquela semana na correria, faculdade, TCC, panda, trabalhando pra caralho. Quando tu vê, acumulou, ficou uma semana. Aquele prato lá, com um pouquinho de comida. Ele está vivo. Aquele prato, ele tá saindo da pia sozinho. Tem aquela atividade bacteriana, aquele cheiro estranho, cara. Isso é algo que até morar sozinho, eu nunca tinha visto na vida. Fungos. Vida se desenvolvendo do nada, né? Daqui a pouco sai um gremlin lá do meio daquela luz. Eu nunca tinha criado vida a partir do nada. É incrível, life, gente. Criei vida alive. A partir do nada. It's alive. E aí, o pior é que nesse ponto você vai olhar 9 da noite. Não. Eu vou deixar amanhã. É. Amanhã eu faço. Eu prometo. Nossa, que eu faço. A primeira coisa que eu acordar. Isso me lembra que eu tenho roupa pra pendurar, que eu botei hoje de manhã, rodar mais e não pendurei. Tá lá. Vai que quando eu voltar ela tá pendurada, seca. Mas acho que esse pode ser o próximo investimento que eu vou fazer, que é uma máquina que lava e seca. O aspirador de pó foi outra coisa que, meu Deus do céu, se eu soubesse antes que existia, eu tinha comprado. Tipo, ao invés de ficar com aquela vassourinha, sendo que com a vassoura, tu não vai tirar o pó, tu vai espalhar o pó pela sua casa. Mesmo que você não tenha carpete, compre o aspirador de pó, ele vai mudar a sua vida. Eu vou tentar dar um exemplo, tentar puxar pra realidade das pessoas que não sabem o que é varrer com uma vassoura. É o seguinte, sabe quando você vai tomar sorvete e você recebe aquele guardanapo, que na verdade é um pedaço de plástico, e aí você vai tentar limpar sua boca, ele só espalha a sujeira por todo o seu rosto? A vassoura faz isso. Ela vai espalhando a sujeira. Você vai dar aquela varrida pra frente, ela vai sair pela lateral e voltar para o mesmo lugar. Não, ela vai subir no ar e depois que tu passou, vai cair tudo de volta. E o pior, se tu mora em casa, tu ainda consegue botar aquele pó pra rua. Se tu mora em apartamento, não pode simplesmente abrir a porta e botar pó no corredor, olha, né? Não. Já fiz. Já fiz. Pô, cabeça. Já. Outra coisa que eu tô precisando fazer, acho que faz uns 3 meses que eu não limpo o saco do aspirador de pó. Eu só vou usando. Até o momento que ele começar a explodir. A hora que ele explodir, aí eu vou me preocupar. Não, eu falo que tem uma coisa pior, cara. Carpete. Fui morar na República, só era carpetado o negócio. Carpete é nossa, horrível. Aí você tem aquela vassourinha especial do carpete que não consegue sugar toda a coisa, limpar direitinho. Aí você vai passar o aspirador de pó, suga mais poeira, levanta a poeira. Pra quem é alérgico, se ferra também, cara. Ainda bem que eu não sou, mas porra. E o carpete, porque assim, o chão, eu tenho piso frio no meu. Então se eu derrubo, por exemplo, vou dar um exemplo, refrigerante no chão, é fácil limpar o carpete, aquela parada não vai sair dali. Nossa, e quando não. Você derruba a comida, cara, que nojo que fica. Eu tive um parecido, não foi bem carpete, mas por exemplo, vocês já pensaram em morar num lugar onde tudo que você senta é tatame? Pronto, lá no Japão eu tive a oportunidade de morar num lugar onde tudo era tatame. Então, sem querer, num dia, derramei carê, aí não ficou muito legal não, sabe? Ou então, por exemplo, você não pode colocar nada pesado no tatame, porque senão ele vai arranhar o tatame. Então, quando eu saí de lá da casa e a dona do local foi ver, mano, a mulher olhou pra mim com tanto ódio que eu acho que nunca mais vou morar naquele lugar de novo. Por via das dúvidas, more num lugar com piso frio. Nem madeira seja, piso frio. É a melhor coisa que tem pra limpar. Oh, azulejo, pronto, olha só. Existe uma questão de morar sozinho, que é o seguinte. Você tem que ser uma pessoa que tem um planejamento muito bom. Porque se algo sai do seu controle, você vai estar em situações estranhas. Como, por exemplo, acabar o sabonete. Você está no meio do banho, acabou o sabonete. Caralho, entendeu? Maluco, isso é um inferno. Acabou maluco, o papel higiênico também. Na casa. Na casa. Existem os hacks da vida, né? Por exemplo, ah, acabou o papel higiênico. Olha o chuveiro ali, gente. Olha o jornal ali, né? Mas peraí, jornal é um negócio que os meus pais assinavam. Tu acha que eu tenho assinatura de jornal? Não tenho assinatura de jornal. Eu já tive, por exemplo, que tomar banho com sabonete líquido. Porque acabou o sabonete, não tinha mais sabonete em casa, e o sabonete que eu uso na pia pra lavar a mão é líquido. Tomei banho à base de sabonete líquido. Aquele primeiro choque de realidade, assim, é quando você começa a colocar, tipo, as suas roupas, assim. Enfim, eu tenho os restos aqui de roupa suja na lavanderia. E daí aquelas roupas ficam acumulando. Daí tu vai um dia, tu vai procurar uma roupa. Cadê essa roupa? Droga. Daí todo dia tu vai procurar outra roupa, tu não encontra. Quando tu vai ver, tu tá 3 semanas sem lavar roupa e tu não tem mais roupa. Acabou a roupa. Então. Daí já aconteceu várias vezes de ter, putz, tem que comprar roupa íntima, sei lá, acabou a roupa íntima, vou ter que comprar roupa íntima, porque eu não tenho mais roupa íntima, porque obviamente eu não lavei. Porque ela a roupa já foi íntima. Usada em todos os seus 8 lados possíveis, entendeu? Não, isso eu não faço. Isso eu não faço. Olha pra isso. Que é isso, cabeça, porra. Revelações. Eu tenho uma estratégia, Fer, vou ensinar pra você, é que também eu não uso cesto, que eu faço o seguinte, roupa como calça, camiseta, camisa, eu vou colocando na cabeceira, no encosto de uma cadeira. A hora que ele começa a tampar a luz da janela, eu acho que é a hora de lavar. Nossa, a hora que o apartamento começa a ficar mais que frio. É isso, caramba. Comigo é mais fácil. Eu acho que, tipo, todo sábado eu lavava. Era normal, sabe? Tipo, sábado à noite já botava tudo dentro da máquina. É porque, tipo, eu não preciso colocar um cesto de roupa porque eu já tenho uma máquina em casa. Então, a própria máquina já é o cesto, entendeu? Ah, mas é que a gente tem que separar a roupa. Tem as camisas social do Panda, que não pode lavar junto com as roupas comuns. Hack da vida. Tem umas sacolinhas agora que você pode utilizar essas sacolas pra colocar esse tipo de roupa. E ela não vai se misturar com as outras. Eu vou dar um exemplo. Hoje, minha primeira refeição do dia foi às 5 da tarde quando eu resolvi fazer miojo. Olha aí. Nossa. Até então eu não tinha comido nada. Por quê? Porque eu estava obviamente com preguiça de fazer qualquer coisa. É verdade. E também porque eu não tinha nada prático, tipo, sei lá, um pão, exatamente. Um negócio prático assim, porque obviamente acabou e eu não comprei mais, porque eu deveria ter feito o rancho, as compras do mês hoje e eu não fiz. Tá frio, tava com preguiça de ir até o supermercado. Enfim, eu não tinha nada prático, assim, aquela coisa que o seu pai ali abre, pega e come. Eu tinha que preparar algo, eu tava com preguiça. Então até às 5 da tarde, quando eu senti assim, putz, eu tô morrendo de fome, não aguento aguento mais, eu não tinha comido. A Fel já tava enxergando de outra cor, turbo. Ela resolveu que ela deveria se alimentar com a última coisa do apartamento. Mas isso é uma coisa, minha geladeira também, ela tem uma média de 3 itens, assim, é uma garrafa de refrigerante e 2 hot pockets. É o que eu preciso. Caramba. Pra sobreviver. Entendeu? Nossa, caramba, que deprimente. Meu Deus do céu. Ele realmente vai viver só até os 30 anos. E eu que pensava que, eu que era sem noção, porque, tipo, eu não tenho geladeira, eu tenho frigobar em casa. Olha aí. Sabe? Então, tipo, olha aí. Então, não cabe, sério, não cabe nada. Muitas é pouca não coisa. Não cabe nada, velho, não cabe quase nada. Não cabe carne direito, não cabe galinha, muita galinha, não cabe camarão, não cabe nada, nada, nada, nada. E, tipo, é bem pequenininho o frigobar, né? E, velho, ele sempre vive lotado e nunca limpo. Cheio de cristais dentro dele. Fica criando aquelas estalactites lá na sua... Mas isso causa um problema que é o seguinte. Meu caso é aquela geladeira que o freezer ele tá junto, não são duas portas. Ah, sim. Ela é uma porta e é uma porta de plástico que separa a geladeira do freezer. E essa portinha, ela obviamente, ele não fecha direito. E ele vai formando aquela estalactite e estalagnite de baixo pra cima, ele vai fechando. Ao ponto que daqui a pouco não cabe nada, só tem gelo ali. É. E aí o que, que você faz? Você não tem uma picareta, você não tem pra tirar, você tem que desligar a geladeira. Sim, é o ritual de descongelar. Esse descongelar você tem que se preparar, assim, é um mês que você tem que falar, cara, eu vou descongelar na semana que vem. Porque aquela água inteira, que parece, sei lá, um quadrado, ela vai se tornar litros de água, que ela vai se espalhar por toda a sua kitnet. Então tu aproveita e limpa o apartamento, assim. É, já emenda, né? Outro resto da vida, né? Mas você tem que ser esperto e na hora que comprar a geladeira, tipo o pano, a gente comprou uma que é uma invenção divina, que é frost free. Ou seja, ela não acumula gelo, eu nunca tive que descongelar a minha geladeira. Ah, eu já descongelei muitas, meu Deus. Alguém já teve as duas impossibilidades. Primeiro, já teve uma vez que eu fui dar uma olhada na geladeira e só tinha bebida alcoólica e tipo um pedaço de queijo, sabe? Pô, oh, em Berlim assim, cara. Tá vendo? Cara, é assim, eu comprava cerveja ou água, o que era mais barato, né? Cerveja. Lógico. E outra coisa que, tipo, acontecia muito era eu abrir o próprio frigobar, mesmo sendo pequeno, e não ter nenhuma comida. Já quando eu aconteceu. Falo nenhuma, oh. Nada, velho. Já isso aconteceu. Já aconteceu, mas pra mim o pior é que, assim, mora só eu e o Panda. Então, às vezes, tu compra coisas ou tu faz comida e tem sempre sobra, né? Essa sobra é o que irrita, porque às vezes tu guarda num pote dentro da geladeira, no outro dia tu esqueceu que aquilo tava lá. E às vezes passam-se meses. Estraga. Não é só estraga. Cria vida de novo. Mas assim, o que aconteceu de eu abrir potes, assim, de eu olhar assim, gente, que pote é esse? O que que tem aqui dentro? E tinha, tipo, recentemente eu e o Panda, a gente se livrou de um pote que tinha coisas que sobraram, sei lá, de antes do carnaval, assim, mais meu ou menos. Meu Deus. Deus do céu. Isso aí é um experimento científico já, caramba. Cara. nossa, velho. Isso aí, tem que ligar isso aí pra qualquer biólogo pra catalogar essa nova forma de vida que você criou, né? Porque, caraca, deve ter sido uma coisa inacreditável. Eu não sei vocês, mas quando eu era nova, quando eu era adolescente, eu imaginava minha vida morando sozinha. Eu nunca pensava nessas coisas, porque, né? Porque a gente, tipo... não faz, né? Quando tá em casa. Então aqui, você tem o quê? Você tem aquilo que acontece. Então você imagina, eu ia chegar em casa, ninguém encher meu saco. No dia seguinte, a roupa ia estar dobrada, a louça ia estar lavada e o banheiro limpo. E claro, logicamente isso. Que vida perfeita. Que tristeza. Né? Não saber que a vida não é assim. É assim, por exemplo, lá na casa dos meus pais, eu pendurava a roupa, eu varria, mas era só, sabe, aquela coisa superficial. Eu nunca fazia aquela faxina profunda, nunca fiz. Daí aqui tu sempre tem que fazer a faxina profunda, isso é tão irritante. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que os pais, eles possuem algum tipo de planejador dentro da cabeça, é um programa, sabe, tipo um software, que ele já tá, tipo, todo planejadinho, e ele já diz assim, olha, tá tudo divididozinho, eu vou pedir pro meu filho somente fazer uma merdinha aqui, aí ele vai dar uma geralzinha safada, e já tá tudo bem. Eles, de alguma forma, tudo acontece perfeitamente no momento certo, como hoje. Eu disse pra minha mãe que eu tava com muita vontade de comer biscoito, e do nada apareceu biscoito lá dentro. Magia! Magia! Por exemplo, lá na minha casa em Manaus, eu precisava eu tenho uma planilha gigante do Excel dizendo exatamente o quanto que eu posso gastar, o quanto que eu não posso e pra onde que vai meu dinheiro, pra onde não vai. Eu tive que criar isso porque senão eu já cheguei a passar fome porque eu não me planejava. E isso é verdade. Eu não cheguei a passar fome, mas algumas vezes eu fui parar no negativo no cartão. O negativo? Oh, me dá até felicidade quando eu escuto isso. Negativo. Pelo menos você chegou no negativo e não conseguiu atingir o limite. E quando você passa o cartão e não funciona? Existem semanas, como por exemplo foi a minha semana passada, que eu olho pro meu planejamento financeiro e eu falo, tudo que eu posso ingerir dessa semana é o miojo do mais barato, aquele que é 50 centavos o pacote, porque acima disso ele vai estourar o meu orçamento. Entendeu? Cabeça, vende seus quadrinhos, aí você tem um pouco de dinheiro, olha tá só. Tá louco? Não, eu passo fome. Então, eu tava falando isso com o Tenshi hoje. Pra que roupa? Pra que comer bem? Você tem que comprar quadrinhos, você tem que comprar livros, né? A feira compra livros. É verdade. Isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, que assim, infelizmente uma parte do meu dinheiro eu tenho que reservar ela pra um item específico no meu guarda-roupa, que são as camisas. Profissionalmente, a camisa ela é um item que ele tem que estar bem lavado e bem passado. Então, sim, infelizmente, eu pago pra ser feito, porque obviamente eu não sei passar camisa. Você acha que eu sei passar camisa? É uma parada muito difícil. Ela é um origami, entendeu? E eu não tenho esse tempo. Ah, você aprende. E eu não quero gastar esse tempo, vou ser sincero, né? Então eu prefiro comer miojo mais vezes no mês e pagar pra lavar e passar a minha camisa. O que me deixa frustrada é que eu moro numa região de São Paulo, que daí tu liga pra aquelas empresas que fazem limpeza doméstica, tu liga pra eles, então, senhor, não atendemos na sua região. Daí você quer contratar alguém, você não conhece ninguém que indique uma pessoa confiável e essas malditas empresas nunca atendem na sua região. Vão se fuder, empresas, eu quero contratar vocês, me atendam, sabe? É tão frustrante. Shut up, take my money, pô. Tem um ponto, isso aconteceu uma vez também, eu meio que desisti desse viés, porque eu realmente é um saco você limpar o seu apartamento e fazer essa manutenção de saúde que é preciso, né? E aí um dia um dos porteiros, eu passei por ele e falou, não sei o que, minha mulher tá limpando apartamento, não sei o que. Eu falei, ah, quanto que ela tá cobrando? R$40. Eu falei, opa, R$40. Não, bom dinheiro. Excelente valor. Tá bom? Excelente valor, pode vir aqui. Não, aí marquei com ela um dia, era até um dia que eu ia ficar aqui, claramente, né, deixar a chave no meu apartamento, meus quadrinhos e coisas valiosas aqui. Falar, tipo, vai, né? Eu fiquei, ok, até aí tudo bem. Primeiro ela limpou metade do cômodo, eu fiquei na outra metade, ela foi pra segunda metade, eu fiquei na primeira metade que eu tava limpo, né? Perfeito, paguei e fui embora. Qual é a minha surpresa quando algumas horas depois eu vou tomar banho? A hora que eu vou botar a porta pro lado, ela conseguiu descarrilhar a porta do box de uma forma inacreditável. Eu não sei, até hoje, como ela conseguiu fazer aquilo sem fazer barulho. Sabe quando a porta, parte de cima, que é o trilho, ele é soldado, fechado, não há meios, assim. Eu não sei como ela conseguiu tirar a porta do trilho. Até hoje eu tento, entendeu? Repetir essa façanha eu não sei. No apartamento que eu morava com meu irmão, a menina que a gente chamava pra limpar lá, ela um dia, não sei como ela conseguiu quebrar o nosso chuveiro. Assim, tipo, quando eu digo quebrar nosso chuveiro, ela se pendurou no cano. Coitado, bichinho. Eu vejo muito mais um problema de como você chama aquela pessoa, entendeu? Tem que ser realmente alguém de muita confiança. Mas, por exemplo, eu não deixo empregada nem daqui da casa do Recife, nem de lá, nem de lugar nenhum, tocar nos meus Actions. Não, não pode, não pode. Não pode. Não eu dá. Eu botei tudo que poderia ser quebrado, assim, que é colecionável numa caixa, e ainda assim fiquei com medo dela olhar e lá dentro a caixa implodir, porque elas têm esse dom. Eu fiz um Edward Eric, um Woodbox e tal, e eu não sei como, velho. Eu só sei que depois que eu voltei pra Recife algumas vezes, devagarzinho o boneco foi mudando, sabe? Ele era um Edward Eric, agora ele tá tipo um Edward Eric, só que sem cabelo e sem nariz, e muito estranho. Então, tipo, eu não deixo mais ninguém tocar nesse tipo de coisa, e eletrônico também. Eu aprendi que não, essas pessoas não podem chegar perto do eletrônico. Desliga tudo, separa tudo, deixa tudo explica, e bem explicadinho. Olha, a senhora pode limpar essa quina. A senhora tem que limpar essa quina, porque senão ela não vai limpar. Ela não vai limpar. Existem algumas coisas que você acha que é ridículo, como por exemplo, olha, você tem que limpar embaixo da cama. Você tem que deixar isso claro. Exato. Entendeu? Senão ela subentende-se que não. Outra coisa que é sempre problemática, né? Eu não sei como é que é com vocês, mas eu sempre que eu tinha um problema, vamos dar um exemplo. Queimou uma lâmpada, eu. Pai, queimou uma lâmpada. Ah, sim. Sei lá, deu problema em algum aparelho. Era sempre tu empurrava o problema pra outra pessoa. E agora, claro, chega aquele momento em que tu tem que ligar pra net pra reclamar que a internet tá zoada. Gente, eu nem sei ligar, eu nem sei lidar com essas pessoas. Não, e assim, isso não é um problema de morar sozinho, mas é um inferno porque é o seguinte, porque você tá ligando pra net porque a internet caiu, mas o seu netfone isso pra ligar pra net é não bizarro, funciona. Cara. É verdade, isso é normal, cara. Nossa, entendeu? Senhora. Aí você vai ligar do celular e eles não aceitam ligação de celular. Aí você tem que descer e ir num orelhão e falar, seu filho da puta, eu não estou conseguindo falar com vocês porque eu tô sem netfone e sem internet. Olha, senhor, estamos passando por um problema na sua região. Ele será consertado assim que possível. Isso é bizarro, mesmo, cara. Mas essa questão de encontrar soluções pra coisas mudanas, como trocar lâmpada e tal, acho que na minha vida eu cheguei à conclusão que, tipo, elas não vão se trocar sozinhas, mas eu estou com preguiça de trocá-las. Logo, então, tipo, queimou a lâmpada? Fica aí, é um mês com a lâmpada queimada. Esse é um ponto muito interessante, porque é o seguinte: eu, apesar de ser homem, e homens normalmente são impelidos a arrumar coisas em suas casas, na minha casa antiga, faz mais de 10 anos, o chuveiro era a energia solar. Né, meus pais tinham comprado o sistema pra economizar, blá blá blá. Quando eu mudei, chuveiro elétrico. Com cerca de o quê? 2 semanas estava eu no meio do banho, quando de repente, pum, para. Água fria. Se fudeu. Pelo meu conhecimento de mundo, queimou, claro, a resistência, ué, né? Vou ter que trocar a resistência. Beleza, fui até a loja, falei, levei uma foto do chuveiro, o cara me vendeu a resistência. Claro, eu, no meu ego, não chamei ninguém. Falei, seu conhecimento de elétrica, merda, né? Meu conhecimento de elétrica. Aí, beleza, não sei o quê, vou tentar trocar, obviamente não funcionou. Aí eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Fala, não pode ser, não pode ser algo tão complexo. A hora que eu descobri, na verdade, tinha caído de junto. Era só desligar e ligar, né? Era só, caraca, ligar e ligar. Ah, é isso também, é. Nossa. E assim, tem muitas coisas que seus pais faziam por mágica, né? Aparentemente. Por exemplo, eu, na minha cabeça, eu não sabia que eu não podia pegar um refratário que estava na geladeira e colocar ele direto no forno. Ai, nossa, não. Refratário? Como assim? É o vidro. Marinex, sei lá. Ah, o vidro aqui. Então, eu tinha feito uma lasanha, tinha sobrado metade da lasanha. Olha, provavelmente foi a melhor lasanha que eu já fiz na minha vida. Tinha sido aquela. Daí, a lasanha tava na geladeira, eu tirei o prato refratário da geladeira e botei direto no forno. Daí, dá um tempo, sei lá, dá uns 15 minutos, eu só escuto uma explosão. Pum! Pá. Explodiu, eu perdi minha lasanha, caramba, gente. É tão frustrante. Perdi a lasanha. Nossa, foda-se. Quando forno, você mora sozinho, você fala, caralho, eu perdi o meu almoço. Entendeu? Porque é muito difícil você chegar no almoço, entendeu? Não é o refratário. Foda-se o refratário. Não, pior não é o refratário. Pior é depois tu ter que limpar o forno com aqueles pedaços de vidro pra tudo que é lado, pedaço de lasanha de vidro. Nesse momento é que você vira pro panda e fala, panda, dá pra comprar um novo? Aliás, uma coisa que tu mora sozinha, tarefa mais ingrata, limpar o fogão. Nossa, aquilo negócio. Por isso é no cozinho. Mas quando ele tá muito encardido, cara, nossa, é nojento, mas você tem que limpar aquela coisa. Você tem fogão em casa, cabeça? Tenho. De enfeite, é decoração. Não, eu tenho porque às vezes eu faço miojo, né? Você é louco, maluco. Nossa, eu passei um ano sem fogão em casa e é um inferno, velho. Não dá pra tu utilizar micro-ondas ou forno elétrico. Eu e o meu irmão, a gente tinha até fogão, mas a gente não usava. O que a gente usava? A torradeira ou a sanduicheira, chama ele que quiser. Que é pra fazer o misto quente. Eu e meu irmão, a gente tinha como único objetivo de vida que a gente precisava ter na nossa casa era aquela Tostex, enfim, a sanduicheira. Era só isso que a gente precisava. E por uns 2 anos funcionou muito bem. A gente só usava aquilo. Caramba, nossa, nossa, velho, jura? Sério? E se bem que aquilo dali também dá pra você utilizar. Ó, mais um hack da vida aí. Dá pra você utilizar como grill, sim, né? Você pega, sim, a carne e tal. Nossa, velho, que saudade dessa época minha louca. Ai, eu, Jesus, tinha um micro-ondas, mas eu usava raramente. E acho que eu devo ter usado, tipo, forno pra assar uma pizza dessas pré-prontas umas 2 ou 3 vezes. E só. Porque eu e meu irmão, a gente não cozinhava. A gente tinha o fogão, mas a gente não cozinhava. Na verdade, o ser humano, como ele é extremamente adaptável, ele se adapta à falta de comida de verdade. De uma forma inacreditável, assim. Ao ponto de quando você volta pra casa e come comida de verdade, escorre uma lágrima no seu olho direito. Eu lembro quando eu estava na República, tinha um cara que tinha um micro-ondas, cara. Quando o cara foi embora, eu senti mais falta do micro-ondas do que o cara. Ele levou o micro-ondas, né? Bora, deixa o micro-ondas aqui, da amigo. Puta. Mas é que assim, eu passei por algumas etapas diferentes. Quando eu morei com meu irmão, a gente passava só a semana, tipo, no apartamento. E final de semana a gente ia pra casa dos meus pais. Então, a gente tinha um meio termo, assim. Por exemplo, a roupa, a gente levava a roupa pra minha mãe lavar, entendeu? Ah, e assim é muito gostoso. Daí, quando eu me mudei pra São Paulo, primeiro ano que eu estava em São Paulo, eu morei na casa dos meus primos. Então foi quase como morar em casa de novo, porque lá eles não me deixavam fazer nada. Aí o que? Resolve morar junto. Ah, vamos morar junto, vai ser legal. Dividir um apartamento, entendeu? Claro, por que não? Né? É, claro, não. É, diz que eu te amo, diz que vai ser pra sempre. Vai nessa, não confia nessa história aí. You've ever been. gente tá falando que tem tanta coisa negativa, o negativo de morar sozinho é que tu não vai ter a mais a sua mãe para fazer as coisas para você. Basicamente é isso. Agora, eu vejo muitas coisas positivas de se morar sozinho. Primeiro é a questão de próprio espaço, liberdade. Tipo, a minha casa eu decoro do jeito que eu quiser. Eu não preciso da opinião da minha mãe, sabe? Isso é tão bom. Muita coisa de morar em casa mesmo vale muito a pena, maluco. Tipo, de morar sozinho mesmo. Eu acho que o que vale muito, muito mais a pena é você receber seus pais na sua casa, entendeu? Mesmo eles desaprovando um monte de coisa, tem hora que ele vai olhar assim pra ti e vai dizer: nossa, eu tô orgulhoso. Meu filho finalmente saiu fundo, de casa. Por trás daquele que merda de apartamento é essa? Tá tudo zoneado. Tem um pouquinho de orgulho. Eu tive uma coisa que os meus pais, eles meio que empurraram eu e meu irmão pra fora de casa, assim. Tem pais que gostam de prender, que fazem os filhos ficarem até, sei lá que idade, dentro de casa, que gostam, né, que não gostam de desapegar do filho. Mas meus pais, eles enxotaram o meu irmão de casa, praticamente, assim. Eles ajudaram muito a gente a se mudar e tal, e a conquistar o nosso próprio espaço. Então, eu sempre fui muito, desde pequena, tive essa noção de que, de ter as minhas coisas e de ter o meu espaço. Meu espaço, sim, ele é uma bagunça, gente. É tudo bagunçado, a minha... Não. Você tem que fazer da maneira como eu falo pra minha mãe. Está organizado pra mim. É a minha forma de organização. Isso é extremamente pessoal. Pode estar desorganizado pra você, mas pra mim está organizado. Eu sei onde estão as minhas coisas. Sim. Você tá vendo debaixo daquela pilha de lixo? Tá minha carteira. Eu sei que ela tá ali. Eu guardei ela eu, ali. Quando eu vou visitar os meus pais, como provavelmente daqui a um mês eu vou visitar, assim, eu gosto, é bom visitar meus pais, é legal meu quarto lá. Gente, o momento que eu vejo meu quarto organizado é quando eu volto pra casa dos meus pais e tá aquele quarto, tipo, que tá há um ano, ninguém entra, sabe? E daí tá arrumado. É o momento que eu conto. É legal, daí tu, tipo, não tem que se preocupar em tirar pó, lavar louça, fazer um monte de coisa, lavar roupa, enfim, que seja. Eu saber que eu posso abrir a geladeira e ter Sim. opções. Sim. Isso é algo que faz uma diferença. Nossa, mas sei lá, mas vocês não chegaram a mudar, não? Tipo, você voltar pra casa e você notar assim, nossa, como eles mudaram. Claro. Minha mãe, por exemplo, Sim. ela começou a comer, tipo, produtos integrais. Então, até certos dias atrás, só tinha, tipo... É, biscoito de aveia com uva passa, sabe? Eu, puta merda, não tem comida nessa casa. Em casa não aconteceu isso de forma total, porque ainda tem o meu irmão lá. Mas eu sinto, eles já estão naquela fase de, olha, ele tá começando a ir pra faculdade daqui a pouquinho. Mais tempo, menos tempo. Eu, assim, que nem eu tava falando, quando eu volto, eu depois, no segundo dia já que eu tô na casa dos meus pais, eu tenho vontade de sair correndo. Assim, eu gosto de estar com os meus pais, mas eu não tenho mais saco pra morar com os meus pais. Quando você volta pra casa, você não volta como uma pessoa independente. Você volta como filho que foi comprar algo Exato. No supermercado e voltou. Então, no momento que você atravessa a porta de casa, você volta a ser um filho. Você volta a ser a criança. Você tem 12 anos de novo. Basicamente Exatamente. Isso. Exatamente. Então, olha esse tênis jogado aí no meio do corredor. Mas que saco. Se eu chutar esse tênis de novo, eu vou botar lá fora. Entendeu? Tá bom? Então, guarda esse tênis direito, moleque. Mas isso é realmente um ponto de você ter de novo. Porque quando você volta pra casa, por mais que seus pais te tratem como aquela criança, como a Fer muito bem colocou, você não pertence mais não. àquele ambiente. Então as coisas mudam. Então, assim, por exemplo, a menor coisa que acontece é na gaveta que estavam os talheres, agora estão as lâmpadas, por exemplo. E você não sabe Sim. mais. Você começa a brincar na sua casa porque as coisas já mudaram de estrutura e ninguém te avisou, obviamente, você não mora lá. Eu agora, a próxima vez que eu chegar em casa, vai ter um cachorro novo lá que eu não conheço. É. E aí, cadê o... Por quê? Por que tem mais um, sabe? Não, fui consultado, entendeu, sobre esse tipo de mudança. Em casa tem um problema que, assim, o meu irmão, a gente divide quarto. A gente dividiu e ainda divide. Quarto, ele tomou porque, conta porque do quarto, mais... né? Então, e sempre eu tive a cama mais privilegiada, vamos colocar assim, estruturalmente dentro do quarto. E aí, quando eu não tô, ele toma. Então, quando eu chego, ele já olha pra mim, voltou, né? Porque ele sabe que ele vai ter que voltar à cama dele, que não é interessante. Então, ainda tem essa questão, entendeu? De você ainda tá no lugar onde alguém tomou o seu espaço. Com meus pais, eles se habituaram a um novo estilo de vida, porque eles não têm mais eu e o meu irmão lá em casa. Ah, sim. Então, quando a gente chega, tipo... É que nem aquela coisa que tu falou, a geladeira não tem mais as mesmas comidas. Os meus pais, eles Deus. Fazem outras coisas. Tipo, às vezes eu chego em casa, a minha mãe mal me dá atenção, dependendo do caso, porque ela tem tantas outras coisas pra fazer, que ela... Ah, tá aí, fica aí, sabe? Tem outras coisas pra fazer, Nossa, mais importantes. A minha não larga o telefone, velho. Nossa, ela passa, tipo, 3 horas no telefone, conversando com os amigos, sabe? Aí, tipo, eu falo, mãe, não sei o quê, faz isso daqui, mãe, não sei o quê, é o quê? Ah, agora eu não vou não, depois eu vou. Sabe? Mas outra coisa acho que é legal de morar sozinho é o que a gente faz aqui. Gente, A minha mãe era uma pessoa até bem aberta. A minha mãe nunca foi o tipo de pessoa que se importou com eu levar amigos para casa. Tanto que ela, quando reformou a nossa casa, ela resolveu construir um espaço mais no, nos fundos de casa, assim, um salão, assim, pra gente chamar os nossos amigos, porque ela gostava mais que a gente ficasse em casa mesmo, e ao mesmo tempo não incomodar os meus pais no quarto deles. Só que é diferente do que a gente faz, do tipo de ficar até às vezes às 4 da manhã jogando Zombicide aqui em casa. Eu, por exemplo, não levaria o Mug na minha casa com os meus pais. Entendeu? Não é saudável, não é recomendável. O meu pai, ele sempre considerou a minha casa como sendo quase um templo sagrado. Então a minha casa tem cômodos que eu e meu irmão mal podemos entrar. Entendeu? Por exemplo, a sala social, a sala que é pras visitas, é um lugar onde, assim, você não entra sem autorização prévia, em duas vias, protocolada, com antecedência e bons motivos, entendeu? Então, quem dirá levar a gente em casa? Minha casa nunca pôde ser frequentada, assim, uma vez ou outra, em situações especiais, mas, assim, no geral, ninguém em casa. E agora, com essa putaria de vai na casa do outro, vou na casa da frente, fica lá, entendeu? Vive lá. Minha segunda casa é a casa da frente. Até agora, eu não sei como que eu... prédio não expulsou a gente. A gente nunca nem recebeu multa. Isso é impressionante. Porque às vezes, às 3 da manhã, a gente falando alto pra caralho, jogando, fazendo um monte de barulho. Sério, eu não sei mesmo. Como. Não, eu lembro que eu fui gravar. Outra coisa, gravar podcast é uma coisa que eu nunca poderia fazer em Taubaté. Eu gravei duas vezes lá. Uma vez foi de manhã, então não foi tanto problema. A última que eu gravei lá foi no Dami. Foi num sábado, meus pais tinham saído pra. Minha mãe foi na missa, meu pai foi na sauna. E aí eu falei, porra, vou gravar agora. Eu falei pro pessoal, ó, tem que ser tal horário, não sei o que. Eu tava nas minhas considerações finais, que é o momento onde normalmente eu falo um pouco mais do que eu deveria, quando eles chegam. Eles falaram que eles me ouviram da rua, entrando em casa. O meu pai chegou depois e falou, você tá maluco? Meu pai não entendeu. Claro, meu pai não vai entender o conselho. O que tá acontecendo, seu maluco? O que você tá gritando? Você tá falando com o computador, meu irmão? Isso me lembra até hoje os dias que eu ficava no Skype de madrugada no meu quarto lá na casa dos meus pais, e os meus pais volta e meia batiam na porta mandando eu ir dormir pra falar mais baixo, porque eu falo alto pra caralho. Olha aí, essa é uma puta vantagem que a gente tem em qualquer... Nossa, quando a gente tá morando só. Não tem ninguém pra realmente mandar tu ir dormir, pra tu fazer as coisas, pra reclamar de tudo. Isso já aconteceu algumas vezes também, e isso causa um outro tipo de problema, que é o seguinte, às vezes você está na sua cama assistindo um programa de televisão, quando de repente você tem um sobressalto, seu coração acelera e você fala, puta que pariu, esqueci de fazer coisa X. Já era, entendeu? Você não vai fazer mais, tem que pagar a conta. Por conta, na medida do possível, eu coloco em débito automático, porque eu sempre esqueço de pagar. Não, eu já desisti, as minhas contas não são pagas dia, porque o que acontece, a conta de gás chega num dia diferente da conta de luz, eu não vou pagar duas vezes. Então eu deixo a de gás vencer, pago 6 centavos de multa, porque eu não gasto gás, e ela tá sempre atrasada, entendeu? Os caras já nem aceitam. Acho que se eu pagar antes, eles vão me ligar. Olha, aconteceu alguma coisa assim? Você pagou a conta em dia, no prazo? O que que tá acontecendo? Sabe? Essas contas, luz, internet e o gás, tá em débito automático. Então eu sei que eu nunca vou ser cancelada. Porque tem algumas vezes, a faculdade. Faculdade, recentemente, eles me mandaram lá um documento, pague, regularize sua situação para fazer a matrícula. Porque tava 2 meses que eu não pagava porque eu esquecia. Tipo, não é por não ter dinheiro, porque eu simplesmente esquecia. Ou então não tem tempo, né, velho? Porque você descobre que, por exemplo, ah, você tem que arrumar não sei o que, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer não sei o que lá. Quando chega, tipo, até no dia, quando você tem tempo, mesmo assim, você não consegue ir lá e até pagar. Até mesmo pra abrir o computador e entrar lá no site e dizer, olha, por favor, banco, pague isso daqui pra mim, sabe? E você não tem tempo, velho. Tem hora que tu tá tão atolado de coisa pra fazer que não dá, velho. Meus pais provavelmente vêm aqui na terça ou na quarta-feira, porque meu pai vai fazer o exame, eles vão ficar aqui. E a conta de luz não foi paga. Minha mãe vai chegar e pegar. Não pagou a conta de luz, seu inconsequente. Como que, que você vai fazer somente se você deixar de pagar a conta da faculdade? Se você deixar de pagar a conta do cartão de crédito, o que vai fazer? Que você... Aí vai começar um show. E eu não vou pagar até lá, eu já sei, entendeu? Eu não vou mentir pra mim mesmo que eu vou pagar. Eu vou pagar no próximo fim de semana. Fazer o quê? Aí você tem que esconder, cara. Meu hack é o tal do... É o esconder, né? Esconder as coisas e omitir a informação. Não paguei, paguei. Paguei, não paguei, tá tudo pago. Sempre que minha mãe me pergunta como é que tá minha situação financeira, eu digo, ótima, muito boa, mas não se preocupa. Aí tá lá, menos 3 mil reais. Não, acho que ainda não entrou em falência, mãe. Calma aí, aguenta. Não, assim, a minha mãe hoje, a única coisa que ela me ajuda financeiramente é que ela diz que se comprometeu que ela quer pagar metade da minha faculdade. E mesmo que hoje eu diga, mãe, não precisa, eu tenho dinheiro, ela diz, não, mas isso é minha obrigação. Então, ela, em teoria, ela me paga todo mês metade da faculdade. Daí, às vezes, a minha mãe me liga assim, Fernanda, como é que tá? Tá bem de grana? Tá não sei o quê. Posso não te depositar esse mês de dinheiro? Tudo bem. A conta da Fer tá explodindo no negativo e piscando. O cara do banco tá batendo na porta pra pegar algum bem. E a não, tá beleza, tá tranquilo, tranquilo. E sabe o que é pior? A situação fica desse jeito não é porque eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as contas. É porque eu simplesmente eu não tenho organização suficiente. São coisas muito diferentes. E você descobre que os seus pais tinham toda uma forma, estrutura de planejamento das contas e não sei o quê. Ou pelo menos tu acredita nisso, né? Eu acredito nisso. E daí você chega e descobre que não é só sair comprando. Você precisa se planejar. Exato. O cartão exatamente. De crédito, existe uma fatura que vai chegar depois. E você vai ter que pagar aquilo. Querendo ou não. Não, mas... qual o problema eu pagar R$4,50 num cookie? Não tem problema eu comprar 7 cookies. Claro que não. Não vai me fazer diferença financeiramente R$30. Só que daí tu pensa isso uma vez e tu continua pensando isso em todas as outras vezes. E quando tu vê, tu tá no negativo, porque tu não se planejou. Eu sou péssima planejando. Então, teve uma vez que, na verdade, assim, ela mostra como a vida é ingrata quando você mora sozinho, que é o seguinte. A cada 3 meses, assim, brincando mais, assim, você olha pro seu apartamento e fala, caralho, isso aqui tá um bicho, eu tenho que limpar, né? Você toma vergonha na cara e decide tirar, por exemplo, o seu domingo, normalmente é o domingo, pra dar uma limpada, não sei o quê, pra ele ficar legal. E eu fiz isso no domingo, tava bonito, tava me sentindo orgulhoso, né? O apartamento tá limpo, vai durar o quê? Uma meia hora até o pó começar a surgir, né? Quando na segunda de manhã, era uma época que eu não tava tendo aula, liga o porteiro a, sei lá, 8 da manhã, obviamente eu com sono, e aí o porteiro, como qualquer porteiro, ele não consegue te contar uma coisa simples, ele te conta toda a história. Fala, então, seu Lucas, é o seguinte, lá em dezembro do ano passado, o seu Mário do 83, ele foi fazer uma reforma na casa dele, e aí ele tem que fazer uma mudança na parte elétrica. Essa parte elétrica acabou, na verdade, sobrecarregando o sexto andar, e aí agora isso tá causando um problema. Ele contou a história de meia hora e falou o seguinte: tem uns rapazes aqui, eles precisam passar o conduto no nosso apartamento, pode ir. Eu morrendo de sono, falei: não, pode, vai, manda subir. Tocou, abri a porta dos caras. Os caras falaram: não, a gente vai ficar aqui só na parte da caixa de luz. Eu falei: ah, beleza, vai, voltei a dormir. Quando eu levanto, tinha um plástico preto entre a parede e a caixa de luz. Eu falei: boa coisa, não é. Quando eles vão embora, eles abriram um buraco na parede para passar o conduíte. E aquele pedaço tava inteiro cagado. E na hora que ele puxou aquele plástico, toda a sujeira da parede foi pro resto do apartamento, que é um ovo. E eu tinha limpado ontem. Aí eu olhei e falei, foda-se, ficou assim um mês. Não quero saber. Vai ficar agora assim também. Não vou limpar de novo, bando de filha da puta. E o pior é que sempre que tu tem aquele momento de inspiração e tu, sei lá, baixa em ti o deus da faxina e tu, não, hoje eu vou organizar tudo. E tu limpa, tu deixa aquela casa naquele estado impecável de fazer inveja da tua mãe. Vai acontecer alguma merda, tipo, o vizinho da frente vai reformar e vai entrar toda a poeira por debaixo da porta. É impressionante como tu nunca vai conseguir deixar a tua casa limpa por mais de meia hora. Cara, eu acho que... eu quero muito que vocês aprendam que vocês precisam se conformar com isso, entendeu? Eu me conformei. O pó é o inimigo que tu nunca vai vencer. A gente tem que realmente compreender. A gente acha que a gente tá morando no apartamento, mas não. O pó te deixa residir por um tempo ali. É dele o apartamento. Exatamente. Ele te lembra toda hora. Estou aqui, olha, cara. Me note. Mas sabe outra coisa que é bem chata, assim, quando tu mora sozinho? É que tu tem que acordar pra vida que tu vai ser responsável pelo aquele espaço, pelo aquele apartamento. E eu falei, né, que eu e meu irmão, a gente se mudou pra um apartamento que tinha carpete. Daí eu e meu irmão, depois de um ano, a gente decidiu, né, esse carpete tá muito ruim, vamos trocar o carpete, vamos botar piso laminado. Beleza, vamos juntar dinheiro, vamos botar piso laminado. Teve que ir lá na loja, escolher o piso, tem um monte de tipo de piso, daí tu saber que piso tu escolhe qualquer um, porque tu não sabe o que escolher. Daí tu vai lá e escolhe, ah, vai ser aqui mesmo. Tá bom, tá bonito, serve. Aqui, tu gastou grana, mas isso é fácil, tranquilo. O problema começa quando eles vão te entregar o que tu pediu. Nossa, metade senhora do piso veio da cor correta. A outra não. A outra metade não. Metade não. Nunca vem certo. Daí tu fica lá, meses, ligando pro negócio pra eles recolherem o errado e trazerem o certo. Beleza, depois da saga, uma semana que tu insiste pra eles fazerem a troca, ah, agora resolveu o problema. Daí vem o cara inspecionar teu apartamento, eu morava no terra, ele descobre o quê? Que o teu chão afundou. Ou seja, você não pode simplesmente colocar o piso laminado, você primeiro precisa nivelar o piso. Você tá praticamente morando num país baixo, ele tá afundando com o tempo abaixo do nível do mar. Só que, pra nivelar o piso, você precisa conviver com uma das piores espécies de funcionários que existe. É o pedreiro. Se chama pedreiro. O pedreiro, ah, o pedreiro. Gente, é muito complicado. Gente, era uma coisa muito simples. Tinha que tirar o carpete, botar cimento e nivelar o chão. Era só isso, gente. Não era nada de extrema complexidade. O cara, primeiro que tu ligava, marcava com ele, ele dizia que ia ir, ele não ia. Nunca. Pô, vai. Nunca vai. Ele, como bom profissional, ele vai marcar 3 obras ao mesmo tempo, no mesmo dia. Exato. Né? Como excelente. E ele nunca vai conseguir entregar a obra completa. E por aquele valor combinado. Porque sempre vai aparecer uma parada. Exato. Meu irmão, por exemplo, domingo, ele teve que ficar no apartamento porque combinou determinado horário com o cara e o cara não apareceu, obviamente. Aí tu fica lá na segunda, meu irmão chegou atrasado no trabalho, o cara não apareceu. Daí fica eu lá esperando. E nisso, quando a gente foi fazer essa reforma, eu tava já me mudando pra São Paulo. Foi bem na mesma época. Então eu tava tendo que me preocupar com as coisas de mudança e ao mesmo tempo me preocupar com pedreiro. Não foi fácil. As pessoas que você tem que lidar, velho. Nossa, isso é uma das piores coisas. Depois que o pedreiro não apareceu umas 3 ou 4 vezes, a gente resolveu trocar o pedreiro, desistiu dele. Daí o outro nos enrolou só 2 vezes e na terceira ele apareceu. Ok, progresso, né? Beleza. Daí quando tu vê, o pedreiro, ele foi lá, ele nivelou. Só que o cara, não sei o que ele fez, ele não mediu. Ele botou alto demais. Meu Deus do céu. Então a porta não abria e não fechava. O que ele fez? Cortou a porta, claro. Cortou a porta. Só que tem um detalhe. Não só isso. Quando a gente colocar o piso laminado, vai aumentar mais ainda. Então ele vai cortar mais a porta, claro. Claro, porque essa é a solução mais fácil e prática que existe. Essa parte assim de moradia, eu lembro quando eu fiquei lá em Berlim por 1 ano, né? Fiquei lá para estudos. E assim, quando você vai ter residência fixa lá em Berlim, você tem que ir lá primeiro na prefeitura para fazer um registro, né, de moradia, que você tem que ficar lá. Sim, porque vai ter que estar registrado direitinho, normal, né? É uma coisa que tem que ser feita, mas é tudo no papel, não tem jeito. Você tem que estar lá e escrever e preencher direitinho. Aí eu vou lá falar com o atendente, tá? O papelzinho, aí eu já vou comer com minha conversinha. Sprechen Sie English? Fala inglês? É 9999. Pra eu ler em alemão não é tão problemático assim. O problema é quando ela fala assim, ainda mais quando fala rápido assim. Eu não entendo nada. Ó, tá vendo? Ó, documento, ó, moradia, tentando falar em alemão. Casa. Tô tentando fazer mímica. Cadê? Papel, assim. Aqui, ó. É isso aqui. Ah, tá, vamos lá. Aí eu vou ler. Ok, nome, idade, moradia, etc. Aí eu não entendi. Ih, meu Deus do céu. Caralho, e agora? Fudeu. Aí lá vou lá eu falar com a moça. Que eu preencho aqui. O que é isso? Ah, isso aqui é o tempo, assim, que você vai ficar aqui. Ah, não sei, tá bom. Quanto tempo você mudou? O último endereço? Ah, tá bom, lá vai. Ok. Já vou pegar o número, a senha pra entregar, lá falar a moça. E aí, onde é que eu faço? Não, é... Sprechen Sie English? Não, vou eu de novo. Meu Deus, pessoal do céu, da prefeitura que não sabe falar inglês. Ah, eu tô fudido. Vamos lá, vai ter que entregar direito. Você tá tratando não só com funcionário público, mas um funcionário público que não entende a sua língua. Ou seja, é um trabalho impossível, né? Então, dificulta a minha vida, dificulta dela, né? Assim, ai meu Deus do céu, tá bom. Onde é esse corredor? Tá bom, lá vou eu entregar o documentinho, legal. Aí assim, não, tá faltando um documento aqui. Ai meu Deus do céu. Tá faltando o carimbo. É isso, vamos lá pegar o carimbo, meu Deus do céu, quanto é que valeu. Aí eu volto assim, tá bom, onde é a sala final? É ali. Ah, que bom. E aí, eu nem vou tentar perguntar pra moça assim, se ela fala inglês. Nossa, ou não. Nossa, cara. Aí eu falo assim, pena. Você é brasileiro? Eu Brasília? Yes, eu speak English. Oh my god. Uma daqui que fala. Corre, bora, né? Corre a lágrima. Ah, que bom. Olha, tá faltando um negócio. Você vai ter que ir lá pro pegar o documento. Ah, não faz isso. Não, meu Deus do céu. Eu tive que fazer isso 2 vezes, caramba. Nesse tipo de coisa de se virar, sabe? Eu tive medo de aprender isso lá no Japão também, cara. Porque, por exemplo, eu não sabia mexer nem no controle do ar-condicionado, né? E do aquecedor. É tipo a gente tentando mexer no karaokê com aquele controle japonês. Tem aquele lance, eu e o Panda, por exemplo, quando a gente se mudou, a gente comprou um conjuntinho de cada coisa. Ah. Entre os conjuntinhos, a gente comprou um conjunto de 8 copos de vidro. Que, por sinal, a gente nunca vê, porque a gente só toma do de plástico quando a gente vai lá, viu? Não, porque, detalhe, a gente já quebrou 6 copos, só tem sobrando atualmente 2. Meu Deus do céu, sério, véi? A gente sempre fala, vamos comprar um copo novo, a gente nunca compra. O que que a gente faz? Tem aquele copinho plástico de iogurte de requeijão, sabe? É Olha o que a gente aí. Tem em casa, é aquele copinho. Olha Teve isso. Um dia dia que tinha uns 10 copinhos acumulados na pia, eu tava com muita preguiça de lavar, porque eu olhei pro pano e falei, eu vou jogar isso no lixo. Porque a gente tem que tomar vergonha na cara e comprar copos novos, copos decentes. Uhum. Daí ele falou, tá, joga, beleza, isso é um incentivo. Eu só joguei os copos fora, porque a gente ainda não comprou os novos e agora a gente tem menos copos. Talvez não deva ter copo pra todo mundo. Não, provavelmente não. Não sei, porque foi depois da última vez que vocês vieram aqui que eu fiz isso. Aliás, se bem que quando vocês vêm, a gente pega, compra copo descartável mesmo. Pra receber pessoas, a melhor coisa que tem é qualquer louça descartável, porque, cara, lavar louça de 10 pessoas é um saco. É. Lavar a louça em si já é um saco, então, tipo, imagina pra 10 pessoas, não vale a pena. A louça, ela tem ainda um caráter que é muito fácil, você só jogar ela lá dentro, entendeu? É muito cômodo você pegar mais. É incrivelmente cômodo e fácil você fazer, até o ponto que você fala, eu não tenho mais louças, então eu tenho que lavar usar. Eu cheguei à noção que eu acho que, tipo, hoje em dia vale muito mais a pena tu chegar, tu tá fazendo a comida, tu já ir lavando a louça, já deixar um pedaço já pronto. Mesmo que tu, tipo, fique com a mão meio suja, meio grudenta e tal, é melhor tu já deixar tudo pronto antes de comer, mesmo a comida ficando fria, do que tu simplesmente deixar a louça pra lavar depois. Isso é verdade. Porque senão, vira inferno, maluco. Porque se tu deixa pra depois, tu vai deixando pra depois, tu vai acumulando mais louça. Quando tu vê, a tua pilha tá enorme, e daí tu olha, putz, que preguiça de lavar esse negócio. Daí tu deixa pra depois, quando tu tiver mais tempo. E aí, pra lavar. Quando você chegar nesse estágio agressivo, que é o estágio que você é obrigado a lavar, porque você não tem onde comer, você termina de lavar e fala, eu nunca mais vou deixar isso acontecer. E é óbvio, isso é nunca, óbvio, nossa, que isso não faria, você não vai seguir, nossa, essa regra. Véio. Eu sou sempre assim, às vezes eu dou uma geral, por exemplo, no meu sofá, que ficam algumas roupas que eu uso com mais frequência, uma camiseta, uma calça, eu falo, cara, eu limpei agora, isso não vai ficar mais assim, não dá 2 dias, entendeu? A minha força de vontade não dura 2 dias de deixar tudo arrumado. Discutir um pouco sobre as nossas peripécias de morar sozinho em casa. Vale a pena, não vale a pena? Eu, particularmente, apesar dos pesares, acho que vale a pena. É, eu vou, volto, vou, volto, vou, volto. Ciclo sem fim, cara. Tô cansado disso. Eu acho que eu já tô num estágio também que voltar definitivo não dá mais. Claro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente tem problemas, às vezes. É melhor perguntar. Cabeça, você tem quantos anos? 21. Fê, você tem quantos anos? 23. Seiji, você tem quantos anos? 31. Infinito. Opa, 69. Caramba. Não, só falando, eu tenho 22. Então, tipo, pra mim, velho, eu acho que a questão é muito mais embaixo. Eu acho que eu vou ter que voltar agora pra casa, porque, querendo ou não, morar muito longe de casa não dá muito certo. Tu tem que ter tudo muito, muito certo na tua vida, principalmente de trabalho. Então talvez eu tenha de voltar pra casa. Mas eu recomendo pra todo mundo, se for sair de casa, conversa muito, bem mais com os teus amigos e vê, tipo, dá uma olhada em questão de organização mesmo, velho, porque não vai adiantar tu simplesmente querer sair de casa porque tu não gosta de conversar com os teus pais, ou tu não se bate com alguém que mora na tua seu casa. Seu pai tá enchendo o seu saco por causa do seu tênis jogado no meio do caminho, entendeu? A tal da independência nem sempre é tão bom quanto o que as pessoas acham, entendeu? Às vezes ser dependente vale muito mais a pena pra você mesmo parar e estudar do que você simplesmente perder a sua vida porque você quis ter lá a sua independência. Eu me arrependo muito de ter saído de casa tão cedo, no caso eu saí com uns 18, né? Porque, tipo, 18 anos eu saí de casa, 19 anos eu já tava trabalhando. Tudo vai muito também de acordo com o perfil, com o que a pessoa tá buscando. Eu, por exemplo, com 17 anos, logo que eu saí do terceiro ano, eu já tava trabalhando pra caralho e, tipo, eu com 19 eu me mudei e comecei a morar sozinha. E pra mim, isso me fez muito bem, assim, eu acho que isso me fez amadurecer muito e eu gosto da pessoa que isso me tornou, que seria diferente se eu ainda estivesse morando no conforto da casa dos meus pais. Mas é que também varia muito pro como é tá a vida da pessoa ou pras coisas que ela quer e pro que ela quer de experiência, né? Hoje eu sou muito mais amadurecido, pretendo sair de casa mesmo, tipo, em definitivo, em 100% logo, porque vale muito a pena morar só, nesse sentido de ter tudo organizado, tudo é teu, velho. legal é que das coisas boas e das coisas ruins que acontecem, tu sabe que são tua responsabilidade. Uhum. É teu, assim, ok, deu merda porque eu fiz merda. Ou, deu certo, foi legal porque eu fiz certo e legal. Isso dá um certo orgulho, mesmo na merda, entendeu? Eu gosto. Eu tenho também, eu fui obrigado, entre aspas, a me mudar por uma questão de faculdade. Eu não teria como fazer uma boa faculdade na cidade que eu tava. O melhor advogado que eu ia ser era assistindo Law & Order. Era o mais próximo de um bom advogado que eu ia chegar em Taubaté. Aí eu tive que me mudar pra poder correr atrás de ensino mesmo, mas realmente, como a Fer falou, é algo muito bom. Além de você sentir a questão de amadurecer, eu acho que tem um pouco também o sentimento de você ajudar os seus pais. Sabe quando você sabe que ficou mais fácil pra ele? Sabe, você já deu uma facilitada na vida deles, quando você já deixa de ser a preocupação diária deles. Porque quando a gente fala, ah, mas a minha roupa tava dobrada, a minha comida tava na mesa, meu prato tava limpo, isso era uma coisa que eles tinham que fazer. E quando você tira isso um pouco das costas dele, eu, pelo menos, eu me sinto um pouco mais tranquilo, entendeu? De saber que eu tô, pelo menos, tentando ao máximo facilitar o quanto eles facilitaram pra mim. Com certeza. Verdade. Isso daí vale muito a pena. No fim, apesar de tudo, gente, morem sozinho. É legal, faz bem. Você vai crescer, você vai ser uma pessoa melhor. Vai ser triste às vezes você vai ficar com aquela frustração querendo que alguém magicamente organize tudo a sua vida. Mas é uma fase de amadurecimento mesmo, é questão de aprendizado. E com o tempo a gente aprende a fazer as coisas melhor, assim. Tipo, a não deixar tudo tão bagunçado. Aquilo que o Puroki falou de, eu aprendi que o melhor é eu ir limpando à medida que eu vou sujando do que deixar tudo acumular, enfim. Exato. É tudo uma questão de aprendizado. Prática. A não ser que os seus pais virem pra você e falem categoricamente: não, filho, eu vou te sentar pro resto da vida. Aceita! Porque, olha, cara, quem fala. Sério, aceita, tá? Eu vou dar uma dica. Mas, por favor, analise se teus pais têm condições disso, de fato. Não, deixa. Verdade, eles se preocupem com isso depois. Aceita! Aceita! Nossa, comecei a tá mal, hein? Ó, que filho exemplar, hein? Então, acho que depois disso, né, depois desse exemplo que o cabeça acabou de dar, né, não sigo esse eu vou exemplo. Encerrar por aqui, porque não dá mais. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Não escutem o cabeça, jamais. Caraca. Tchau. Tchau, não, tchau. Tchau. Sim. Falou, tchau. Pessoal. Falou. Caixa de entrada essa semana, eu, o cabeça, com meu parceiro quem? Yo, man. Tem aqui. Exatamente. Bom, começando, tem chance de mais nada, qual é o nosso site? www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para nós, mande no contato@projetoxpodcast.com.br ou pela aba que tem lá no nosso site de contato. Exatamente. Além disso, Teixe, Facebook, nós temos Facebook. facebook.com/projetoxpodcast. Além disso, tem o @projetoxpodcast lá no Twitter. Então, antes de mais nada, nós temos vários recados. Recadinhos. Começando por, saiu a melhor playlist do Projetix, que é a minha. Ah, ainda bem que hoje eu tô gravando esse caça de entrada, que eu vou bloquear essa porra toda. Esse carboçal da porra. Você tá dizendo que a merda da sua playlist é melhor que o DR, cara. Olha o que você tá falando, cara. Você tá maluco. Mas é diferente, Teixe. O DR, ele é melhor diferente. Bom, então escutem lá a minha playlist. Isso, a playlist dele, não a melhor, gente. A minha. Vocês decidem qual é a melhor. O que mais, Tenshi? O que mais? Agradecimentos que o Cabeça ganhou o Blog Versus lá no Game Track. Aí, Cabeça, palminhas! Venci a Pepeca, venci a Debs do lado baixo, frente soco, numa batalha épica e complicada. Olha só, é assim mesmo, né? Exatamente. Eu me comemoro por ter tirado o doce de uma jovem garotinha. Isso mesmo, cabeça. Exatamente. Não sejam escravos da Pepeca. O importante é isso. Agradeço a todos que me ajudaram e votaram. E agora é campeão. Eu não votei, eu votei nela. Olha aí. Brother é assim, fala a verdade. É, Holes Before Bros. Holes Before Bros. Bom, além disso, a Dri pediu pra gente avisar algumas coisinhas, porque é o seguinte, semana passada, ou retrasada, dependendo de quando você estiver ouvindo isso. Depende do tempo e espaço que você tiver também, né, pode ser complicado. O que importa é que nós fomos ao Campinas Anime Fest, que era um evento onde a Dri tinha uma sala temática, que era o Anime Quest, que era uma espécie de gincana com board games, com correria, com loucura. E cara, a gente queria falar que o evento é muito legal, a organização lá da sala da Dri, apesar de caótica e muitas vezes não funcionar, era muito divertido. Vamos elogiar, ó, não funcionava nada, mas era legal. Eu tô elogiando, que foi divertido pra cacete. Mas assim, o que vale dizer é o seguinte, se vocês tiverem a oportunidade no próximo evento, vão até Campinas, a galera que é de São Paulo não é tão longe, dá pra pegar ônibus, é perto da rodoviária, ou ter o carro do Mug sempre que precisar. É, exatamente, sempre dá pra mais de um lá, igual o coração de mãe, tá? Exatamente. Então eu queria agradecer a Dri por ter nos recepcionado, pela hospitalidade, e é isso aí, loucuras em Campinas. O que mais, Tenshi? Uma coisa importantíssima agora. Importantíssima, cara, que finalmente a gente vai falar. Eu comentei com o Seiji no cast passado que a gente tinha uma surpresa pra vocês, mas a gente não podia falar, porque a gente tinha que esperar, conversar com a equipe, detalhes finais e tudo mais. Mas a gente tem um novo site chegando, cara, um novo layout. Vamos para o WordPress. Adeus, Blogspot. Obrigado por ter nos recebido, obrigado por ter nos acolhido durante todo esse tempo. Mas precisamos ir para um lugar onde precisamos crescer mais. Porque a gente quer plugin, porra. Exatamente. Eu quero botar bad, porra. Eu quero bad. E exatamente por isso que a gente vai estar o próximo final de semana, né? Fora do ar, porque a gente vai estar numa força-tarefa, preparando melhores de layout, as novas capas, postagem, tudo novo, mensagem, reupando os caches e tudo mais, pra gente não perder nada, né? Então, só avisando, espere um novo site, trabalha aí do Sr. Rhodes como programador, ele exatamente programou o site todinho, e trabalha da feia com um layout novo, exatamente, a equipe toda trabalhando, toda entre aspas, os dois, no layout, no desenvolvimento do site. Espero que vocês gostem. E aí, fica aí o meu desafio pra vocês, a caça ao tesouro, que é o seguinte, o Rhodes, ele bateu no peito e falou o seguinte, não vai ter bug no novo site. Caraca, é isso mesmo. Então eu peço a vocês que busquem todos os bugs possíveis no nosso site e comentem qual é o bug e escreva chupa Rhodes, por favor. Exatamente. Nos ajudem no debug que o Rhodes disse que não vai existir. Aí você bota chupa Rhodes, é, cabeça boa, vacilou. Exatamente, pode ser também. Então o que importa é vocês acharem os bugs e mandarem chupa Rhodes. Exatamente. Mas não vai ter bug não, o Rhodes é um puta programador. Olha aí, eu confia, concordo com confia. O Rhodes. Não vai ter bug. Bom, e claramente vocês talvez já tenham percebido, o nosso site vai ser junto com o nosso aniversário. Junto com o aniversário temos o quê? Um cast especial de aniversário com várias surpresinhas. Mas você fala, pô, mas peraí, vai ter cast de aniversário? Mas e o tema? Como que eu vou chutar? Vocês já contaram? Cadê meus pontinhos? Não se preocupe. Calma, calma, não priemos cânico. Não se desespere, jovem. Exatamente. Nós teremos, além do podcast de aniversário, o podcast normal com o tema que vocês poderão acertar com as dicas. Então, quer dizer, vai ter podcast de aniversário, vai ter próximo podcast, vai ter site novo, vai ter tudo. Double cast. Vai ter tudo. Cara, de uma vez só, vai ser uma, tipo um tapa na cara da sociedade. Exatamente. A próxima mensagem é o cabeça vacilão, que esse cast quase não saiu por causa disso. Exatamente. Né? Eu tenho que pedir desculpas a todos. Qualquer atraso e problemas com o cast, a culpa é toda minha. Comente o que você tem que comentar, em vez de botar ponto, bote hashtag cabeça vacilão. Cabeça vacilão, porque eu achei que eu tinha perdido o áudio, e aí a gravação ia pro saco, a gente ia ter que editar sem não sei o que. Eu quase fodi tudo. Nossa, cabeça, tu cagou foda. Eu fiquei na beirada de ser o vacilão mor. Quando a gente tem um áudio ruim, dá pra resolver. O problema é quando não tem áudio, sabe? Não existe o áudio, né, cara? E não tem backup. Caraca, eu só sei que eles queriam... Sério, a Fer e o Seiji, cara, tá dando... Cadê esse áudio? Deu pô, esse áudio? O Hideki tá escrevendo um negócio aqui na pauta. É, de acordo com o Hideki, o Seiji e a Fer queriam matar o cabeça. Quem não queria? Quase eu me matei, cara. O importante é que eu acho que vai sair tudo certinho. Qualquer problema, a culpa realmente é toda minha. Podem me culpar e me julgar nos comentários. Não tem problema. Exatamente. Além disso, essa semana temos o que? Tenshi está saindo de nossas terras tupiniquins para a terra do tio Sam. Pra que trazer muamba, porra? Aê, muamba, porra! Muamba! Exatamente, se você quer a sua muamba, mande um e-mail para... Não, não. Tenshi Muambator. Muambator, excelente aplicativo. Então, pessoal, pra quem não sabe, assim, a gente nunca comentou em nenhum cast, mas eu tô indo morar nos Estados Unidos. E se tudo der certo, como a gente espera que dê certo, né? Eu vou estar trazendo algumas coisas dos eventos de lá pra vocês. Cara, se der muito certo, se eu conseguir comprar ingressos, que eu não sei quem eu vou ter que matar, a velhinha que eu tenho que atropelar pra ir pra Comic Con. Mas eu tento trazer algo pra vocês de lá, exatamente. E fora isso, o pessoal todo da staff tá me alugando pra trazer Moamba, essas porra todas. Com certeza, mas óbvio. É pra isso que ele vai. Ah, o Hideki escreveu aqui um abraço pro Obama. Tá escutando a gente agora, com certeza. O Teixe vai na Casa Branca dar um abraço no Obama. A gente tem um cast super especial guardado pra eu gravar quando eu estiver lá, cara. Exatamente, na sala do Obama ele vai gravar essa porra. Chega assim, Obama, deixa eu gravar essa porra aqui. Nossa, louco. Até porque o Obama curte. Bom, pra fechar os recadinhos que não deu tempo pra uma coisa bem de última hora, eu fui intimado pelo nosso amigo Zabuzeta a participar do Ice Bucket Challenge. Ou seja, jogar água gelada na minha cabeça em nome da esclerose lateral amiotrófica. Isso. Então, provavelmente, quando você escutar esse podcast, o vídeo já estará no ar. Fora isso, não esqueçam de doar. O site também vai estar na descrição do chat, mesmo que você não faça brincadeira. Porque, entendeu? A brincadeira existe exatamente só pra promover. O importante é você fazer a brincadeira, indicar as pessoas e doar. O importante é você doar, é você tomar conhecimento sobre a doença, certo, gente? Não é só desperdiçar água com gelo, porque o pessoal de São Paulo já tá sofrendo com isso. Já foi difícil quase te pagar a multa por desperdiçar água aqui em São Paulo. Mas então, pessoal, você não precisa doar os $100, certo? Você pode doar outras quantias, diferentes quantias no site oficial, certo? O Cabeça doou $100, eu já doei meu dinheiro também, mas eu não vou jogar água na minha cabeça, porque isso é um desperdício. Já não basta o banho, né? É, bom, tipo só isso. Lembrando pro pessoal que quer doar, eles, infelizmente, você vai ter que doar com cartão de crédito internacional, seja via PayPal, seja via, acho que a Amazon, o sistema da Amazon, mas então você teria que ter essa ferramenta para poder fazer a doação. Isso. Tá? Mas quem puder ajudar, faça esse favor. Ajude, exatamente. Né? Ajude, porque a causa é bem legal. Depois de todos os nossos recadinhos, vamos para os e-mails falando do nosso cast sobre Brucutus. Chuaza! Come on! Bom, começa aí, Tenshi, com o e-mail do Daniel pra gente. Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Fala, galera do Projeto X. Aqui é o Daniel, 30 anos, São Vicente, São Paulo. Excelente cast sobre filmes de Brucutu. Minha infância e adolescência foi recheada de filmes desse gênero, que eram exibidos no meio da tarde sem a menor cerimônia. Pude ver Schwarzenegger explodindo mercenários e fincar uma faca na mão do Fred Mercury. Caraca, eu lembro disso. Louco. E o Rambo ganhando uma guerra sozinho durante o almoço sem se preocupar com um politicamente correto. Apesar do gênero estar com pouca evidência, é possível encontrar bons filmes no gênero e acreditar o ator como Jason Statham. A gente falou um pouquinho dele, a gente comentou ele, que ele é um brucutu dessa nova geração, né? Que a gente até falou do carro explosivo e tudo mais. Exatamente. Já no Brasil, eu acho que não existe grandes exemplos de brucutus. Talvez o grande Capitão Nascimento da Tropa de Elite é o já clássico pescador parrudo vindo pelo ator Marcos Pasquim na novela Kubanacan. O Pasquim, ele é o brucutu sem camisa. Ele nunca tá de camisa, velho. Esse cara nessa novela, ele realmente, ele não é só parrudo, ele é louco. Porque ele faz meioses, velho. No final tem dois dele. Isso é muito absurdo. É outro nível de novela, Kubanacan. É outro nível de narrativa. Quantas dicas, louças, contas e responsabilidade, acho que seja relacionado com histórias da vida adulta ou algo como Morando Sozinho. Parabéns! Você não acertou o nome, mas você acertou a intenção, então você ganhará seus pontinhos, senhor Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Falou, galera. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, senhor Daniel. Muito obrigado, ainda mais agora, quando tá gravando o Tenshi, ele fica feliz quando você manda idade e cidade. Ele preza muito. O nosso próximo e-mail é do Rafael 93490. O Rafael, número de série assassino profissional. Exatamente. Bom, primeiro de tudo, parabéns por passar do 100. E sobre o tema da semana passada, Brucutus, recentemente o único filme do tipo que vi foi Mercenário. Não sei porquê, mas a impressão que tenho é que os filmes de hoje em dia tentam ser muito sérios e realistas e acabam esquecendo uma frase de sabedoria de um antigo filósofo: existe beleza na simplicidade. E além disso, ele fala que nós esquecemos. Ah, caraca, a gente precisava colar como ele escreveu Schwarzenegger. O quê? Schwarzenegger. É. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Uma coisa sobre Schwarzenegger. Tá fantástica a atuação dele como Sr. Phil no maravilhoso filme Batman e Robin. Não, a gente comentou, sendo que eu pedi pro Sage cortar. É, porque é tão ruim que não vale nem citar, cara. Não vale ser mencionado. Cara, é muito ruim, cara. Cara, ainda bem que ele ganhou muito dinheiro pra fazer isso. Sobre o tema da semana que vem. Louça conta as responsabilidades. Talvez seja sobre a transição de uma criança para a vida adulta ou casamento. Caraca, não. Ou sobre chá. Não. Chá. Chá. Caraca. Sim, eu gosto muito de chá, mas tipo, não. O Tate recentemente ganhou chá. Eu vi lá, ele vai viajar e ganhar chá. Bacon e chá. É, eu fui me despedir de uma amiga minha e ela é viciada em chá. E eu também gosto muito de chá. A gente fez a festa de chá e ela me deu chá pra eu levar pra lá. Um abraço pra amiga do Tate que deu chá de presente. E infelizmente, Rafael, você não acertou, mas um abraço. Muito obrigado pelo seu e-mail e continue. Muito obrigado pelo e-mail e muito obrigado pela intenção de tentar acertar. Mas você errou. E mande no próximo cidade e idade, que tá, faltou. Exatamente, falta isso. Aí, o Cabeça vai começar a cobrar, o Cabeça aparece mais do que eu quero ver vocês me inscreverem agora. Exatamente. Antes, como eu não vou deixar o Tate ler esse meu ridículo, o Blackstar mandou, Yo, acredito que o próximo cast sobre seja morar sozinho ou sobre casamento. Ele acertou, mas pare de mandar e-mail minimalista, filha da puta. É, exatamente, escreve. Faz comentário. Escreve de verdade, porra. Exatamente, manda por idade, cidade, nome, cartão de crédito, senha do PayPal, essas porra todas. Exatamente, só e-mail, senha do PayPal já ajuda. É, exatamente, ajuda pra bastante. Ah, claro, né, Cabeça, você vai deixar o maior pra mim, obrigado. Ah, gente, óbvio, boa. Porque ele tá com pontuação, parece, o Tate. É, parece. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, quem sabe. Então vamos lá, o próximo e-mail é do nosso querido Antônio Pereira. É o anônimo. Ah, eu não conheci o anônimo Pereira, eu já li e-mail desse cara. Aquele meio como Antônio, é anônimo. Anônimo Pereira, ele já mandou assim, e ele escreve bem. É, ok, então vamos lá. O nosso próximo e-mail é do Antônio Pereira. Antônio Carlos Pereira, na verdade. Vulgo Anônimo Pereira, né? É, vulgo Anônimo Pereira, 27 anos, graduado em Letras, Juiz de Fora, Minas Gerais. Fala, pessoal do Projeto X, tudo beleza? Para começar, esse tema de cast foi uma ótima escolha. Então, meus parabéns ao iluminado que o propôs. Muito obrigado. Eu não preciso disso. Não enche minha bola, cara. Você não vai querer me ver bolado. Como toda criança dos anos 80 e 90, assistimos esses filmes aos montes e depois saímos nas ruas com gravetos e vassouras para atirar de forma fictícia. Ou não, eu fazia isso. Uns nos outros. E minha frase de efeito favorita veio do Rambo 1, que diz: o que você chama de inferno, ele, o Rambo, chama de quintal. Caraca, muito foda. Cara, isso, olha só essa pontuação. Olha que pontuação linda, que cara. Que lindo, né, cara? O cara sabe usar aspas, vírgula, parênteses. Ponto, cara, ele sabe pontuar as palavras, cara. Nossa. Então vamos lá. E sempre que a coisa pegava ou alguém reclamava, eu usava sem perguntar duas vezes. Ao Mercenários 2, fui transportado para essa época maluca e mágica novamente e entendi as piadas e frases antes de serem terminadas pelos atores. Me diverti com cada minuto do filme. Do Jeep Knock Knock, a piada com os Smart Mercedes. Caraca, quem faz um carro lixo daquele mesmo? Ah, a Mercedes tá escutando isso agora. Ah, não vou patrocinar vocês. Foda-se, eu só quero patrocínio da Netflix. Netflix! Então vamos lá. Esse não era o tema, mas fica como uma indicação pessoal. Eu comecei a assistir uma série da AMC, justamente por ser uma versão brucutu de faroeste. Mesmo os personagens central não sendo bombado gigante, mas entre falar e atirar, ele prefere a segunda opção. Esse cara é dos mesmos. Quer dizer, não tem nenhuma arma pra fazer isso. É tipo o Lianisson, é, que não é gigante, não, mas é um tipo brucutu maneiro no filme. Estudo. Ele não é exatamente, parrudão, ele não é borra. É, ele não é bolado. Mas aquele olhinho apertadinho dele que a gente comentou, caraca. Exatamente. O nome desse programa é Hell on Wheels. E tem como cenário a construção da ferrovia do Union Pacific. Corta os Estados Unidos do leste para o oeste. O plot é simples. Colin Bonham, Lacey Bohannon. Ah, ok, obrigado. Esse cara é foda, ele botou até como se lê, velho. Olha aí, o cara deixou até a... Olha esse lá, meu Deus. Parabéns. Ah, meu parabéns. Deus. Ah, cara, que delícia. Que delícia. Killen Bohannon é volta para casa após a Guerra Civil e encontra sua fazenda queimada e a família morta. Caraca. Ele parte em busca de vingança. Na primeira temporada, Bohannon mata todos os envolvidos na morte de sua esposa e filhos. Então acabou a série, né? E resolve que ele terminará a ferrovia. Na segunda temporada, nosso protagonista mata, prende ou exila todos que estão contra ele ou atrás na ferrovia. Jesus! Na terceira, Cullen resolve matar todos os lobos, índios e mórmons nas redondezas da ferrovia. E na quarta temporada, caraca! Está no início e ele resolve matar todos os índios, mórmons e alguns agentes federais que mexeram com ele. Gente! Poxa! Louco! Ele é tipo o Punisher do Velho Oeste. Exatamente! Mata tudo, velho! Tipo isso. E pra terminar, fica uma coisa a se pensar. Como seriam as aulas do professor Dolph Lundgren? Seria no estilo, você errou, Mr. Cabeça, pro chão em 15 flexões. Não, isso daí sou eu. Ele ia ser pior. No mais é isso, agradeço a todos em té. Muito obrigado, senhor Anônimo Pereira. Muito obrigado mesmo pelo seu e-mail delicioso de se ler. Belo e-mail, né, cara? E por favor, continue mandando e-mails. Não esqueçam cidade e idade, que é bom para o censo do Projeto X Podcast. Quem fala é o cara que está indo morar nos Estados Unidos. Ah, seu babaca. Seu babaca. Puta babaca, né, cara? Seu babaca. Bom, o próximo e-mail é do Caio Maiotti. acho que a pronúncia deve ser. É Maiote, acho que é Maiote mesmo, é Maiote, é Maiote. Olá a todos do PXP. Antes de mais nada, próximo cast, acho que será sobre morar sozinho. Pontinhos pra você, senhor Maiote. Coisas que eu quero há muito tempo e já está na hora, olha aí. Meu nome é Caio de Almeida Maiote, 26 anos, morador de Paulínia. Olha, acho que a Adri também é a cidade da Adri Paulínia. E... exatamente. E meu nome em muitos jogos é Argento. Caraca, louco. Procura na Steam. Uma mistura de argentino com marrento. Exatamente, é argentino marrento. Trabalho como técnico em química terceirizado na BR. BR... acho que é Petrobras, não? Na BR-111. Bom. BR-101. Estou gostando muito de escutar esse novo podcast que descobri há pouco tempo. E só passei para falar muito boa sorte a todos vocês. Fiquem atentos às variações altas dos volumes nas transições e vírgulas sonoras. Até a próxima. É, isso é... não sei se você está escutando todos, mas a gente está melhorando bem com o tempo. No começo era mais irregular. Agora a gente tem aí um controle para tentar... é, mas às vezes é problema meu ou do Jim ou da Adri, os nossos microfones, às vezes eles pegam uma estática em cima do que a gente tá falando, então não tem como... arrumar muito. É, editar e cortar e tirar falar, e às vezes dá esses picos exatamente mais pela estática do que pela qualidade do áudio. É, e às vezes tem um problema que é o seguinte, a gente quando tá editando com fone, quando renderiza, muda alguns volumes, alteram. Sim. Depois de renderizar e comprimir ele num tamanho aceitável vocês baixarem. Então às vezes essas variações acabam acontecendo, a gente pede desculpa se isso atrapalha de alguma forma, a gente tá tentando ao máximo suprir esses problemas. Melhor com os equipamentos que nós possuímos. Um tema polêmico que seria legal vocês falarem é o que acham sobre outros podcasts famosos ou não e coisas sobre o PXP. Ah, tipo, piadas internas do PXP são internas, cara. Fica difícil a gente comentar delas. É, mas se você quer um cast sobre o PXP, espera que tá vindo uma coisa legal. Agora, falar de outro podcast, não sei. Não te prometo nada. Não sei. Processo é foda. Também ser cortado aí da panelinha de podcasts é um problema. Exatamente. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Continue mandando, acompanhando a gente. E comentando, se você não quiser mandar e-mail, né? As pessoas esquecem dessa parte. Os comentários, nós também lemos os comentários. Até por isso que nós vamos mandar abraço. Abraços? A gente gosta de mandar abraços para quem comenta. Exatamente. Quem que mandamos abraços essa semana, Tente? Quem? Mandaremos abraços para o senhor Antônio Pereira, vulgo Anônimo Pereira, o Jonatas da Silva, o Rafael Taira, o Danilo Prechedes e o senhor Zabuzeta. Um abraço pro Zabuzeta, seu lindo, diva. Zabuzeta diva. Zabuzeta. Vai ter a montagem dele de, sei lá, chum. X1 no CS. X1. Tente, as dicas da semana passada foram fáceis. Foi louça, contas, responsabilidade. E teve gente que acertou, teve gente que nem tentou, teve gente que falhou miseravelmente, mas estamos aí. Exatamente. Bom, vocês já devem saber que é sobre morar sozinho, porque tudo isso tem conta, tem louça pra lavar, tem responsabilidade. Era até que tranquilo. E o próximo, cara, o próximo tá de graça. Tá de graça, tá de maluco. Graça. Se você errar, cara, tá feio. Procura um médico, entendeu? Porque tá muito fácil. E dessa vez não vai ter momento cabeça, hein? Não vai ter dicasinha extra. Não, eu nem vou dar diquinha implícita porque não precisa, porque aí é demais. Tenshi, quais são as dicas da semana que vem? As próximas dicas são magia, aula e varinha. Porra, sério? Repetindo. Gente, por favor. Magia, por favor. Aula e varinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Só pela varinha já dá pra matar. Exatamente. É claro que é um cast sobre pornô. Vara, varinha. Exatamente. É claro. Aí finalmente a gente conseguiu, né? Porque o pornô é mágico. E tem cenas em sala de aula. Olha aí. A gente tá tentando fazer esse cast de paródia pornô há anos. Anos. Tudo que a gente quer para... a gente vai conseguir. Um dia. Se vocês pedirem bastante. O pornô de matemática, justo. Cast pornô de matemática. Louco. Louco. Depois desse nosso brainstorm, agradeço a todos que comentaram, que mandaram e-mails, que escutaram. Aguardem as nossas novidades, que semana que vem o bagulho vai ser louco. Até semana que vem. Até semana que vem. O pior é tu ter um bando de amigo, vai na tua casa, suja tudo e vai embora, e aí tu fica lá com tudo nunca sujo. Nunca ninguém pediu pra limpar. Tá bom, eu vou fazer isso da próxima vez, ó, não se preocupe. Eu já lavei algumas vezes, mas depois não deu jeito, cara. Ela quase queimou minha televisão uma vez. E quase queimou meu Xbox uma vez. Eu tive que relevar. E ela quebrou meu ventilador. Né? Caramba, eu tive caraca, que relevar. É tipo morte, sabe? Olha, mas eu acho que em Manaus, entre quebrar o Xbox e o ventilador, eu preferia que tivesse quebrado o Xbox. Assim, não sei. O importante é ser feliz. O crédito que eu tenho com meus pais é tão grande, né? Que recentemente eu cortei, pintei meu cabelo. Daí eu entro numa chamada no Skype com meus pais sem adicionar o vídeo. Daí eu... Ah, mãe, eu fiz uma loucura ontem. Daí eu só escuto meu pai gritando do fundo. Ah, ela quebrou o braço. Essa não é uma loucura. Você pode pensar. Entrei numa loucura. O quê, filha? Super. Entrei numa briga de bar. Eu e mais cinco contra cinco caras. Eu entrei em um clube que eu não posso falar o nome. É assim mesmo. Não preciso disso, meu marido tem um emprego. É, eu faço de marido, meu marido tem emprego. Eu trabalho também, tá? E eu ganho dinheiro também, eu não preciso disso. Tá bom? Só pra contar. Meu marido tem um pesca, tá bom? Ele vai pescar, eu não preciso disso. Ele comprou um PS4, eu não preciso disso. Eu vou cortar isso, tudo bem? Okay. Você que sabe. É, planejamento. Você vê como planejamento, as coisas bem estruturadas e na hora certa... Né, a falta de supervisão de um adulto, o que que faz? Faz a pessoa sair do hospital, onde ela estava quase morrendo, ir para a farmácia e furar a orelha.